Lima 3. Rosa Lima 3, 3. Note 5-6, veículo Alves, 4-2, chame controle 128, por favor. Sete livre de decolagem, 2130, grau 10 nós. Livre de decolagem, 3567. Consul de Salvador, Gol no 856. Gol no 856, contato Sardácia, 390, Puca, Aracaju. 390, Puca, Aracaju, no 856. De alfa até o ponto de espera, no zero. No ponto de espera, estou rindo no 8 decimal 62. Matango, hotel Lima Tango, prossiga. Número do nosso? 128, por favor. 1208, boa. Lima Tango, mantenha 50 São José, já porta na Salvador Barra. Controle Salvador, uma boa. TAN 3567 na Arpor, passa 1900. Então 3567, contato radar 380, Água Elefa. Água Elefa 380, 3567. Tem aí que é foi autorizado 1510, ajuste na 013. Boa noite, é o TAN 3894, ação identificação, MARI 050. MARI 050, identificou 301. Matango até ali, Matango. Posso check no transponder, mas teve um modo off, nem chato. Controle Salvador Azul 4206, agora. Azul 4206, contato radar 370 Pucaracaju. Salvador 370 Pucaracaju, Azul 4206. Uma 273 SPA 2000, ajuste na 093, livre LS em porta estabilizada. 2000 em porta estabilizada, 1273. Hotel Lima Tango, ainda não estou recebendo nenhum modo alfa, nem o chá. Tempo 2085, bom. 2545, gol no 856. Então 3567, chama Recife 1260, terra 288. 1260, 1288, 3567. O 1273 estabilizado. 1273, torre 1918, decimal 6. 86, bom. O hotel Lima Tango está sem contato, confirme a sua posição. rotatória? Direto rotatória, Índia mais alto. Rotatória, mais alto. 894, desce para 2000, ajuste na 093. 2000, ajuste padrão da 38, mais alto. Livre pouso na 10, 9263. Passando Paris, já avisou alguma 17. Índia Mike Alfa Torre, 1-9, decimal 6. 6 graus, uma boa noite. Boa. Torre, muito boa noite, estou passando Índia Mike Alfa. Boa noite, Índia Mike Alfa, reporte na curta final da 17. Martira, passa bem, Mike Alfa. Prossiga. Passa no farol de Itapuã até o Lima Tango. Passa no Pituaçu aguardando para cruzamento até o Lima Tango. Então 3894, livre LS, aposta estabilizado. Agora estabilizado LS, está 3894. Autorizado prosseguir o TAC, via parte principal, Índia, Alfa, ponto espera por 18, decimal 18. Só com o seu também? Com 1956 agora, 2767, autorizado o TAC, via parte, Índia, Alfa, mandou pronto, torre 118, decimal 6. Obrigado, bom dia, encontro lá. Positivo. Fala do 1273, lembrar? Palmeira? Salvador, mantém 120, chama ele ela, 120, decimal 1. Alfa, reportar por ingresso, parte principal, 1273. Oi, Matheus, me escuta daqui? Aguarde autorização, tráfego 60 Galeão. Chama agora a torre 198, decimal 6. 18, 6, Tiger. Matando, repete na vertical do farol de Itapuã. Está na do travesso de Itapuã, só que eu sempre consegui pôr ele, ponto em mar, que é por exato da presente. Presente negativo devido a um tráfego na final do 1-0, inicialmente no farol de Itapuã, aguardando instruções. Aqui Alfa, pouso autorizado, pista no 7, vento 120 graus, 99. Salvador, boa noite, objeto minha 720, ponto espera pronto. Boa noite, web minha 720, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, vento 120 graus, 10 graus. Autorizado a alinhar e decolar pista no zero, objeto minha 720. Torre 198, decimal 6. 86, boa noite. Otário Matango, mantenha-se para o Lilão na vertical do farol de Itapuã. Aguardando instruções para cruzar o campo. Mantiafa, sala 5845. Essa via Juliette para o gate 3. Juliette para o 3. 273. Ok, 45, frequência livre estacional, Michael. Oi, Salvador, boa noite, é o T3894, vai chegar. 3894, vento de superfície 120 graus, nós aguarde pista livre. Existe um helicóptero à direita da cabeceira no zero. A Nemitron não vai interferir com a sua aproximação. Certo, eu adoro o T3894. Contato radar 360, direto da EL. Direto da EL, 360, AB 6720. Só um minutinho que eu tenho contato com o centro, ano 60. 3894, poderia confirmar o vento? 120 graus, 8 nós. Ah, tô. Telematango autorizado, cruzamento. 2190, atento. Ah, mais 2 da tanque acabou de passar. Já está se livrando 2190. Tá cruzando com tráfego, tá iniciando o telematango. Zulu 10, frequência do controle 119, corrige 120, decimal 8 é a frequência do controle, transponder 5547. Correto nessa posição de táxi. Salve Salvador, é o Gol 9567, autorização para Brasília. Mantém escuta agora, autorização, Gol 567. Questionnaire 6259, pronto para corte. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Tael, Leda, Deus, Zulu 44. Frequência do controle 120, decimal 8, código transponder 5544. Autorizado Brasília, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Arbo, Elefa, Zulu no 7. Controle 120, decimal 8, código transponder 5551. 360, autorizado para Brasília. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbo, Elefa. Upper Zulu no 7, 208 e 5551 no gol, 9567, posição 8. Correto na expressão da táxi. Condor 0, South South, stand by to see clear, see to Echo Delta, that's Fox 5 level 340. Solo 3894, 3894. 3894, táxi via Alfa Juliette para o gate 02. Alfa Juliette 02. Autorizado Guarulhos, nível 340, decolada pista no zero com curva à direita, na saída Tael, Leda, Eus, Zulu 44. Controle 120, decimal 8, código transponder 5552. Delta Delta Fox, flight level 330 via Upper Zulu 10. After takeoff, runway 10, left turn and Puka, departure is Z-part transition. Scott 5542 and departure control 120.8. 16720, chame Recife, 125, 1 alterno 3325. 25, 1 alterno 3325, 6720, obrigado, boa noite. Portão número 4, tudo joga, reposte pro táxi. Boa noite, Papá Romeu, November Tango Romeu. Qual parte que se encontra se tiver cola? Então, Papa Romeu, novembro tem um minuto, ciente, então, era o estado decola da pista 1-0, autorizado Sorocaba, nível 400. Após a decolagem da pista 1-0, irá curvar à direita na saída Arbo, após Arbo voa Elefa e após 1-2-1. Frequência do controle 1-2-0-8, código transponder 5532. Correto, aí aerovia Tesulu 21, nesta corrigindo. Acionamento táxi torre 1.8.612, qual o número de pessoas a bordo? Torre quando chamar próximo metáxi.